deixar essa lágrima rolar. É normal. Você é um ser humano que contém imperfeições e em suas limitações carece 24 horas de Deus. Pode ser, que alguém do teu lado não entenda o teu pranto angustiado, mas Deus cuida de você, compreende o teu sofrer. 24 horas quer te proteger. Na hora da dor, Ele te consola, e na bonança vem contigo se alegrar. Nunca vai te deixar só. O que Ele prometeu ainda está de pé, porque Ele é fiel, vai honrar a tua fé. Uma resposta hoje o meu Deus dará aos inimigos teus. Deixar